apaixonadas. Ju Confecções e Cia. Essa machuca, hein? Telefone, você tem coragem de dizer: não me ama e por mim não sente mais prazer. Mas ao vivo você sabe que é bem diferente. A sua voz trava, o seu corpo treme. Você tá com ele pra fazer ciúme. Tá sentindo falta até do meu perfume. Vejo nos seus olhos que ainda me ama. Mandou ele usar Dolce & Gabbana pra lembrar de mim. Tá com ele pra me esquecer. Fala pra ele que é por mim que você tem prazer. Resolve de uma vez essa indecisão. Para de ficar mentindo pro seu coração. Fala a verdade pra ele que tá com ele pra me esquecer. Fala pra é por mim que você tem prazer. Resolve de uma vez essa indecisão. Para de ficar mentindo pro seu coração.